final de semana, se liga nessa parada. Deu salve no WhatsApp, convocando aquela gata. Peguei a minha nave, pra partir pro bailão. E depois vou sarrar nela, nessa puta com tesão. Olha só, vem cá mulher, escuta sua safada. Ó, ganha macetada, ó, ganha macetada. Ó, ganha macetada na tcheca dessa danada. Ó, ganha macetada na tcheca dessa danada. É mais uma do RD, tu sabe lançou a cama. Pode vir me capirando. Esse é o Bruno que tá socando. Ó, ganha macetada, ó, ganha macetada. Ó, ganha macetada na tcheca suada. Chegou final de semana, se liga nessa parada. Deu salve no WhatsApp, convocando aquela gata. Peguei a minha nave, pra partir pro bailão. E depois vou sarrar nela, nessa puta com tesão. Olha só, vem cá mulher, escuta sua safada. Ó, ganha macetada, ó, ganha macetada. Ó, ganha macetada na tcheca dessa danada. Ó, ganha macetada na tcheca dessa danada. É mais uma do RD, tu sabe lançou a cama. Pode vir me capirando. Esse é o Bruno que tá